Sim, é verdade, estamos de volta. Eu aqui, Cid Cidoso. Tudo bom com vocês? Tudo tranquilo? Eu aqui bem? No meu velho querido tudo banco, eu achei que você ia falar isso. Foi quase, sentado. Carlos Alberto de Nóbrega, só sou um pouco menos engraçado. Carlos Alberto de Nóbrega ainda é o top top da balada. Ele é o mestre do humor. Mas o melhor dele é a risada dele, não é a piada. É, né? É, o melhor é a forma como ele aceita as piadas. É, mais ou menos o que estão achando do Luigi no podcast, né? Eu acho que o Carlos Alberto normalmente nem entende qualquer piada. Não, ele só ri. Mas é engraçado, na dúvida, é engraçado ver a risada dele, né? Não, mas se você for pensar bem, já não serve pra nada. Pra rir, pelo menos, né, cara? É verdade. A risada dele vale. É verdade. Em qualquer momento, o Carlos Alberto vai estar tão velho que vão botar ele lá em estado vegetativo, vai ser a mesma coisa. Coloca uma risada de claquete de fundo. Bota um instant button só pra dar a risada dele. É, tranquilo. Estamos aqui com a nossa bancada maravilhosa com o Brian Rizzo. E aí, tudo bom? Tudo bom. Igor Seco. Fala, meu povo. Eita, o povo fala muito. E Luigi Hister. Olá, fiéis ouvintes. Tudo bem com vocês? Deve estar tudo bem. Hoje, o Teoria Não Ovo, temos um assunto polêmico. Como se nunca tivesse. Vem polêmica por aí. Como se nunca tivesse, né? Sempre tem alguma merda. Para. Eu não sei como é que o nosso podcast ainda não caiu na malha fina da internet. Eu acho que a hora que vir processo, vai vir processo de todo lado. Não, processo não. Porque a gente só fala as verdades aqui. A gente só abre a mente. Eu acho pessoas. Que a malha fina da internet devia agradecer o Não Ovo por episódios, favor, né? Como por exemplo o do Péricles. Se a gente denuncia um maníaco sexual. E o do Luan Santana, que a gente denuncia. As pessoas tinham que. A malha fina da internet tinha que gostar, tinha que pegar o No Ovo e compartilhar em todas as redes sociais possíveis. Concordo. Ouçam esses meninos. Eles sabem o que dizem. Vamos abrir o olho da galera, rapaziada. Deixa os garotos brincar. E o tema de hoje, ninguém sabe ainda, eu inventei ele agora. Eu inventei. Cara, eu tinha uma ideia. Vem com essa, eu inventei o tema, falei, pega o microfone aí, vamos gravar. É, por enquanto tá funcionando, então, né? Vamos embora. Você funciona. Isso aqui é tipo uma mesa de bar, então a gente vai conversando. Medo é um dia a gente chegar na metade do podcast e perceber que nada que a gente tá falando faz sentido. Cara, isso já aconteceu várias vezes, na verdade. Que, né, isso também não ia ser uma grande novidade. A gente só precisa de duas cervejas. Precisa acontecer, então. Não é muito difícil. O tema de hoje é o seguinte: eu tava aqui pensando comigo mesmo, porque eu sou uma pessoa muito bondosa, né? Eu tava pensando, falei, meu Deus, como eu sou uma pessoa legal, como eu sou uma pessoa. Como eu sou bonzinho. Como eu sou bonzinho, como eu sou divertido. E eu fiquei pensando, será que eu vou pro céu? Fiquei pensando aqui. Será que eu vou pro céu? Será que eu vou pro inferno? Encontrar será o Didi. Minha vida? Será que existe essas coisas? Será que não existe? Não, o Didi não morreu ainda, cara. Para. Não, mas de fazer... ele tá na nave indo pro céu. Ele tá na brasa. É que ele tá na nave do brasa. Na nave da brasa. Ah, é verdade. Ele já tá no céu. Ele já tá no espaço sideral, entendeu? A gente tem que considerar o fato de que aquela nave pode explodir quando ele for pousar em Marte, exatamente. Né, cara? Exatamente. E talvez o nome do podcast de hoje pode ser esse, inclusive. E se no céu não tiver pão? Opa! Porra, fodeu, porque eu gosto muito de pão, cara. Você gosta de pão? Eu não sei viver sem pão. Todo tipo de pão. Todo tipo de pão. Não, agora se estiver no céu, porque tá morto já. Tudo agora bem. Viver sem pão. Não sei agora me ficar fala, morto sem pão. Qual tipo de pão que você gosta? Todo tipo de pão? Ou é só pão de queijo, pão... Como é que é? Pão integral, pão doce... Você falou todos os pães, menos o melhor, que é o francês. 8 grãos. Né? É o cacetinho. Sabe, o velho cacetinho. Cara, sabe que lá em Palhoça cacetinho. Eles chamam pão de pão de trigo? Tipo, todo pão é de trigo, mas o pão francês... É pão de trigo. É o pão de trigo. Em Santos é média. Média. Não, média? É engraçado porque média aqui é café com leite. É diferente. Aí o cara de Santos veio já que pediu aconteceu pão, comigo, já pedi café. 6 médias. E o cara falou: tem certeza? Eu falei: tem 6 conseguir. Médias. Ele me deu 6 cafezinhos com leite demais. Mas é francês mesmo o pão? Porque eu nunca parei pra pensar. Você tem na França? Descobrir a origem do pão francês. Na França sei, é só pão. Eu não sei, mas é melhor ainda do que o nome cacetinho, né? Cacetinho. Cacetinho é. Cacetinho. Porque é melhor tu pedir pão e vir café do que vir uma rola. Depois fica bravo, né? Depois fica bravo com as piadas. Enfim, tava aqui. E se no céu não tiver pão, o que, que significa esse podcast? Significa qual será o verdadeiro significado ou como será. É difícil explicar até. Como será como que será é... o céu? Como será que é o céu? Entendeu? Ah, boa pergunta. É azul, acho que é azul e tem nuvens. É, mas eu digo no outro, né? No outro... Como já dizia Chorão, eu descobri que é azul as paredes da casa de Deus. Ah, olha aí. Isso. Chorão, ele fez ele o kickflip e falou isso. Uma merda dessa, podia ser de Chorão. O Chorão, quando ele era pequeno, ele pagou alguma cartomante olhou pra ele na rua e falou, ah, você tem futuro como cantor. Ele editou. Fala assim não, que eu sou de Santos, Charlie Brown. As pessoas aqui gostam do Charlie Brown. Não, ele tem uma estátua lá, né? No, eu não sabia do Charlie Brown quando era jovem. Eu também. Só que daí um dia eu olhei no meu RG, eu vi que eu tinha mais de 18 anos e parei de ouvir. E daí não combina mais, né? Você vai, ah, skate, não, skate. Não, Charlie Brown é pra jovem. Skate. É pra jovem revoltos com a vida. E eu fiquei pensando, como será que é o céu, depois que a gente morre, como será que é de fato o céu? O Luigi aqui já falou em outros episódios aqui do Não Ovo que você já foi testemunha de Jeová. Já. Não é mesmo? Olha aí. Quem diria? Existe uma visão... Assim, eu não cheguei a ser batizado, tá? Sim, porque, mas assim, participou... É, testemunha de Jeová assim, é uma inicialização. Sim. Você não chega e vira testemunha de Jeová, é igual um treinamento ninja. Ah, então, tipo, Naruto, então... Quem imagina Naruto tem os genin e tal. Então bater na porta lá é uma iniciação. É, não, bater na porta... É uma filha da putagem. Depois que... Tipo assim, eles têm vários níveis de estudo. Então começa com um livrinho lá, meu livro de histórias bíblicas, vai, você vai estudando. Aí chega um momento que você tem que fazer tipo uma espécie de juramento assim. Tá ligado? Tipo, se formou em direito, se formou em medicina. Aí você é batizado e aí você vira testemunha de Jeová. Aí fudeu, daí já é. E aí você tem autorização pra bater em quantas portas você quiser. Sabe que é bizarro? As testemunhas de Jeová, realmente, eles têm um determinado número de horas que elas têm que cumprir por mês de bater na porta da casa dos outros. Tá vendo? Então, tipo, vai espalhar a palavra. 60 horas por mês você tem que pregar. Caralho! É, faz caralho, parte. É muito Deus bizarro. E aí eu queria saber, no testemunho de Jeová aí, qual que é a visão que eles tinham? Você lembra disso? Qual é a visão que eles têm no... É, porque é de do céu? Porque as testemunhas de Jeová, eles não acreditam em céu. Ah, não tem céu. Somente um determinado número de pessoas, que eles falam que é os 144 mil. 144 mil pessoas na história da humanidade. Caralho, mas irão... específico isso? Caramba. Né? Tem na Bíblia. Assim, é o número máximo de porta que dá pra bater. Céu. O restante vai ficar aqui na Terra. Porque Deus criou a Terra, tá? E não criou a Terra pra destruir. Ah. Porque quem destruiu a Terra foi os seres humanos. Não, mas isso aí gera uma competição. E pelo que eu sei dos evangélicos, competir é contra as leis de Deus. Então, e aí agora gera cagou, uma competição, hein? Pra ver quem vai ser parte dos 144 mil. Porque realmente é um grupo. É por isso que eu acho que certas religiões fazem isso melhor. Que é tipo assim, comprando teu lugar. Comprar, paga, dá o dinheiro. Tá? É, aí, mais fácil. Aí loteia. Meritocracia total, entendeu? Não precisa ficar indo lá, batendo a porta dos outros. Não, você, pô, eu tenho aqui R$1 milhão. Quando eu consigo comprar uma vaga? Não dá, então tudo bem. Não, acabou ali. O cara não precisa dedicar a vida dele a conseguir a vaga. É verdade. Ah, o cara não vive a vida. Não vive a vida. Ele vive a vida em função de ir pro céu. É foda, aí chega no céu, não tem nada daquilo que ele esperava, entendeu? É, isso aí a gente não sabe porque a gente não morreu ainda. Também não sei. Mas, por exemplo, tem religião aí que diz que quando você morre, você vai ter virgens aí à sua disposição. Sim, eram 40 virgens ou 90 virgens? São 40. Então, 40, eu nem sei se existem 40 na Terra, mas no céu existem. No céu tem bastante. É por isso que a galera coloca um coletinho delicioso, cheio de dinamite, né? Explode. É, vale a pena. O importante é o céu ter 40 virgens. Não, cara, não seria melhor falar assim, porra, você vai pro céu, mas vai ter 40 puta profissional do sexo, especializado em buquete, em todas as posições sexuais possíveis. É muito sacanagem. Vai pegar a virgem, você vai ter que ensinar 40 mulheres a transar, entendeu? Cara, você vai passar a eternidade, não é à toa que é o paraíso, vai viver pra sempre, porque você vai viver pra sempre ensinando 40 virgens. É, mas eu nunca tinha pensado nisso. Não, cara. É horrível. Cara, deve ser triste, velho. É porque o homem, ele gosta da coisa de virgem, mas, nossa, eu sou o homem, eu sou o primeiro dela, eu que mando. Aí, voz, ninguém, né? Nunca que, falou. Cara, vai dar um trabalho, porque a gente aqui foi tirando o Brian, que ainda é, a gente, todo mundo já foi virgem. Então a gente sabe o tanto que é difícil você perder a virgindade. E ninguém nunca falou de quem são essas virgens. Porque, por exemplo, as freiras da Igreja Católica, elas morrem virgem. Ela morre em... E se o cara se explode, chega lá e tem 40 freiras esperando por ele? Velhinhas virgens. Caralho. Sim. Então os possível também. Eles estão na esperança de morrer pra comer as freiras católicas, cara. É, tipo... Ah, cara, jamais saberemos. É um conflito de religião, cara. Complexo. Porra, é por isso que eles estão queimando tudo cristão e degolando, porque eles querem que morra bastante pra chegar logo no céu. Mamãe, no céu tem pão? Não. E morreu. Já pensou que o cara chega no céu e, na verdade, tem a porta lá e fala assim, Se for mórmon, já bate na porta. Não, fala, não, eu fiz tudo certinho aí, e aí, vamos entrar no céu? Eu falo, não, qual que é a tua religião? Não, eu sou católico. Não, católico não era religião. Puta, isso que deve ser foda. A religião certa, não. Era outra religião. Cara, imagina o cara... Mas qual que era? Não era... Daí, porque existem quantas religiões no mundo? Cara, tipo, milhares. Eu acho que tem mais religião do que pessoas. E se a religião certa for aquela que tem, tipo... 12 pessoas. É, foi tá tipo a religião tribal do Zimbábue do Noroeste. Aí pronto, tá todo mundo fugindo. Vai todo mundo pro inferno, vai ter 6 pessoas. Mas você chega lá, Deus é uma cabeça de leão. Pois é. Ah, otário. É possível, não sabe? Mas eu não matei ninguém, cara. Mas eu dei ordens explícitas que vocês deviam degolar o máximo de pessoas possíveis. Sim, você não seguiram a risca. Vocês não seguiram a risca da minha religião, que é a religião certa, que é essa aqui, é babá. Já pensou, cara? Mas como que é o processo? Uma coisa que eu sempre fico me imaginando, até tem aquele filme, O Auto da Compadecida. Sim. Que o processo de ir pro céu. Morreu, já acorda no céu? Não. Eu acho que não. Ou será que tem uma alfândega? Então, aí que tá. Eu acho que tem uma espécie de alfândega. Tem um purgatório também, né? É, purgatório. A Igreja Católica fala de purgatório. Não sei se todos os religiosos falam disso. Purgatório é aquele momento que você fica em transição ali. Será que vai pro céu? Porra, será que vai pro inferno? Deus também é... Não, o cara viveu 100 anos, ele ainda tem que mandar o cara pro purgatório pra ter certeza se o cara é bom ou ruim. É a sala de espera. É, cara. É a sala de espera do dentista. É isso. É ali que ele vê se a pessoa merece ou não. É a sala de espera do dentista. Você só fica ouvindo barulhinho do inferno. Caralho. Você fala, puta que pariu, será que eu vou pro inferno mesmo? A última tentação, pra ver se você vai ficar louco, se você vai quebrar a cadeira nas costas do anjo Gabriel, tipo, me tira daqui, quero ir pro seu logo, seu filho da puta. Em algum lugar fala quanto tempo se fica no purgatório? Cara, eu não faço ideia. Eu não entendo nada. É tipo, algumas horinhas. Eu não entendo até nada. Até a repartição pública lá. Exatamente. O purgatório, se ele for gerido por algum anjo brasileiro, a gente tá fudido, entendeu? Pô, Almeida, faz 30 anos que o cara tá morto esperando. Puta, eu perdi os arquivos dele. Ai, puta. Aí que tá. Manda pro céu, vai, deixa entrar. Aí entra o cara e o cara tem uma má índole. E ele passou pela alfândega, que é o purgatório, sem uma análise detalhada. Aí não sabe, vai chegar lá, vai fazer uma zona lá. Aí chega lá e faz... Vai querer fazer churrasco? Faz merda. Pois é. Então, isso que eu tava pensando. Aí que tá o ponto desse podcast. É isso que eu queria analisar. Como será que é, de fato, o céu... Porque existem muitas dúvidas, muitas religiões e tal. Eu acho que nada mais justo do que um não ovo. Realmente tentar sintetizar isso aí. Não unir, porque a gente não sabe todas as religiões. E eu, pelo menos, sou um zero esquerdo de religião. Uhum. Né? Conheço pouquíssimo aí. Né? Então, assim, é difícil a gente ter uma visão de tudo. Mas, talvez, se cada um der o ponto de vista da sua própria visão do céu, talvez isso abra um pouco a cabeça de alguns ouvintes aí que comecem a acreditar tanto nisso que vai virar verdade. Boa. A gente podia criar o céu perfeito também. Criar o céu perfeito. Criar o céu perfeito. É uma boa. É uma boa. Mamãe, no céu tem pão? E morreu. Eu tenho uma visão, né, desde pequeno, que é o que eu fico imaginando aí, que é o seguinte, quando a pessoa morre, vamos ver se vocês concordam, pelo menos em parte aí comigo. Pessoa morre, certo? Morreu. Morreu, acabou, não importa as circunstâncias como a pessoa morreu. Porque tem essa também. Uhum. Se um cara morreu num tiroteio com um policial, por exemplo, de repente o cara era bandido, tomou um tiro, foi um anjo sem asa, talvez vá pro céu. se não for, talvez vá pro inferno. Tem toda essa história aí da circunstância como o cara morreu, né? Uhum. Se o cara morre num puteiro, né? Tem um ataque cardíaco no puteiro, porque tomou muito Viagra, será se ele se enforca, inferno, né? Se ele se enforca no banheiro se masturbando. Também. Suicídio, né? Direto inferno. Não tem céu, né? Pra suicídio. Ah, tem essa conversa. Tem essas palavras. Tem um papo de que suicídio não vai nem pro céu, nem pro inferno. Ele fica vagando pelo sofrimento da eternidade. Ele fica na sessão do Almeida, o brasileiro do purgatório. Porra, fica vagando pela eternidade. O que deve ser legal também, né? Vagando aonde, né, cara? Tá você olhando fica a galera pelada no banheiro. Cara, você vai pro... Porra, isso que é foda. O cara já se suicida tocando punheta. Ele vira uma alma que vaga pra qualquer lugar. Ele vai virar um fantasma mais pederasta do mundo. Sabe aquela tirinha que toda vez que você boceja um fantasma, bota o pau na sua boca? Caralho, pode ser ele. Pode ser esse cara aí. É tipo o fantasma do Péricles, assim. Imagina, toda vez que você bocejar agora, amigo, pensa duas vezes. Né? Fantasma pode enfiar o pau na sua boca. Sabe que quando eu era pequeno eu não tinha medo assim de fantasma? Eu até já contei que eu tinha muito medo de ET, essas coisas, mas de fantasma não tinha medo. Porque eu, na verdade, o meu medo de fantasma era de, tipo assim, o meu vô tá me observando tocando punheta. Entendi. Putz. Não, já pensei nisso. Sabe, porque... Fantasmas íntimos. É, porque tá ali, fantasma. É, se a gente for pensar, vai, digamos que fantasma existe, né? Tem uma alma aí penada, não sei o que. Tem nada pra fazer. É, ele daí... pode ir conhecer o mundo, mas ele quer te encher o saco. E você pode perceber toda aquela... Qual que é a tábua de chamar fantasma? Ouija. Ouija. Você pode perceber, não importa onde você tá, se você pergunta assim, tem fantasma aqui? Sempre cai no sim. Sempre tem, cara. Qualquer lugar que você tá, você pode estar no cubículo de um banheiro, vai ter um fantasma lá dentro contigo. Cara, mas imagina se você pergunta, bosta, né, você pergunta, tem fantasma? Aí vai aquela pecinha, mexe sozinha pro não, assim. Não vai fazer sentido. É, exatamente. Se ela mexeu, é porque tem sim. Todas as vezes que não aconteceu nada é porque não tinha. É verdade, né? É verdade. Se der não, tem fantasma aqui, não. Como é que mexeu? Vocês querem enganar? É o fantasma, isso, né? É o fantasma zumbiteiro. Não. Vocês querem me enganar, essas malditas? Eu sei que é assim. Agora eu preparo mesmo. Eu nunca tinha pensado nisso. Mamãe, no céu tem pão? E morreu. O fantasma, ele é muito escroto, cara. Aqui, ó, fala assim, fantasma. Tem fantasma aqui. É, você tá falando isso agora. Cara, cara, por que que tem um fantasma aqui? O que que ele tem pra fazer aqui? É que às vezes não tem lugar pra ele ficar, né? Porque eu acredito que já morreram muito mais pessoas do que existem vivas hoje. Quantas milhões de pessoas já morreram? Então todo lugar que você vai ter um outro fantasma. Se esbarrando em você. E tal, porque, assim, esse banheiro é meu, sai daqui. É. Tem sempre um fantasma brigando contigo por espaço. E aí é como se a gente vivesse num Japão. É por isso que eles estão sempre putos, batendo porta, batendo janela. Por isso que o cara tá puto toda hora, porque não tem espaço. É muito fantasma junto. Na China, só de gente viva já quase não tem espaço. Imagina de morto. É, exatamente. É muito mais gente, muito mais do que vivo. Mas e o que acontece, por exemplo, um fantasma japonês não achar lugar em Tóquio e ele vir pra São Paulo? Como é que ele vai se comunicar com os vivos? Vendendo pastel. Que fantasma? O que você tá falando? Ah, meu Deus, aí chama o padre Quevedo pra não conseguir. É nessas horas você pergunta, tem fantasma aqui, um fantasma japonês? Não, não. Ele sabe o que você tá falando. Ele sabe o que você tá falando, ele vai mexer, vai. Vai mexer aí. Vamos dar um susto nesse cara aí, O fantasma bilíngue. Fantasma bilíngue. Viu só, essa coisa de você aprender duas línguas, tem vantagem até no pós-morte, entendeu? Sim. Porque vai que você quer fazer uma presença, você morre, aí, puta, agora não tem que pagar dólar. Você quer ir pra outro país. Vou pros Estados Unidos. Você consegue entender a língua local. Aí como é que você chega lá, não entende nada, entendeu? É, ou então o fantasma, ele pode ficar localizado num determinado país e ficar quietinho ali, só aprendendo. Entra no, na salinha do Fisk ali, só fica aprendendo. Ah, é verdade. Fica tendo aula, não vai pagar mensalidade mesmo, tá tranquilo. De boa. É, o único problema é a superlotação de fantasma. Que deve quando também chega um padre cuzão pra te exorcizar. Ah, não, porra, não. Eu só tô aqui aprendendo inglês, caralho. É, aí é foda. Cara, é foda. Três meses de aula de inglês pra falar burro. Os fantasmas também tá na hora de aprimorar essa linguagem. Aprimorar essa linguagem. Linguajar com os jovens, mas não se assustam. Mas não é que, que nem o Igor falou, se tem fantasma que fica vagando pela eternidade, você imagina, tem fantasma de dinossauro vagando por aqui. Isso é verdade, é verdade. Será que tem... Porra, isso é bem pensado. Um fantasma de dinossauro ia ser maneiro. Eu queria ver um fantasma. Não, um... com certeza. Dinossauro. Tem fantasma. Como é que se fala? Das cavernas. Não, fantasma das cavernas que tá em cima de um dinossauro andando por aí, fantasma. Bem louco, cara, né? Deve isso ser a melhor vida do mundo. Vida não, né? Deve ser a melhor morte do mundo, né? É, a vida pós-morte. Mas a gente tem que definir assim: esses fantasmas, eles. Eles foram negados no céu, negados no purgatório, negados no inferno? Então, a minha visão é a seguinte, qual que é o critério? Lembrando também que existe uma outra religião espírita aí que diz que existe a reencarnação, né? É verdade. Talvez não tenha fantasma porra nenhuma, talvez a gente tá sempre reencarnando alguma coisa. Morreu, nasceu num bebê, morreu, nasceu numa borboleta, morreu, nasceu numa minhoca. No caso do chinês, morreu, nasceu no iPhone. Morreu, nasceu no iPhone. Ou então o chinês morreu, nasceu outro chinês. Você não sai dali. A probabilidade de você ser chinês em algum momento é muito alta. É muito grande. É muito alta. Em algum momento você vai ser chinês. Em algum momento daí, na sua morte, você vai ser chinês. Tem essa também de você, de repente, entrar em outro corpo. Que é mas eu sabia que eu gosto do conceito do céu, porque assim, quando eu comecei a estudar a Bíblia com as testemunhas de Jeová, e elas falaram esse negócio, pô, mas não tem negócio de céu, não, vai ficar aqui na Terra. Eu falei, caralho, mas que graça tem viver pra ser na Terra? Ah, não, mas pensa bem, a Terra não vai ter mais gente ruim, não vai ter mais bandido, não vai ter doença, não vai ter morte. Mas aí, como seria? Seria uma Terra... Deixa eu entender a visão. Porque seria uma Terra... Seria a Terra, essa Terra, com mortos... Onde as não, assim, porque... Não, as pessoas não morrem. Ah, ia ter o Armagedon. Pá! Você já ouviu falar do Armagedon? Sim, pá! Claro. Aí, pá! Armagedon, daí ia morrer todo mundo que não presta. Esse é o barulho do Armagedon. Pá! Morreu todo mundo. Pá! Morreu mais um pouquinho. Pá! Morreu sete... E quem presta ficou. Quem presta ficou. Ou seja, só testemunho de Jeová. Ou seja, 0,0001%. Aí, o que acontece? Acabou... Deus veio, matou 7 bilhões de pessoas, deixou só testemunho de Jeová. Aí, o que acontece? Vai haver uma grande reencarnação... Não é reencarnação, como é que eles falavam? Tipo, os bonzinhos que já morreram vão voltar a viver. Tá. Porque as testemunhas de Jeová, você morreu, acabou. Uma ressuscitação. Ressuscitar. Eles voltam. Pá, voltou. Nossa, caralho, quem que é esse cara... Aí pá, aquele monte de... só tem que limpar a terra. Só que daí o que acontece? Eu lembro que na época... Limpar a terra de quê? De corpos? Porra, cara, eles vão ter que limpar os prédios que caíram. É uma merda. Porra, cara. Cara, tá falando sério? Vão ter que enterrar 7 bilhões. É, porra, imagina enterrar 7 bilhões de pessoas. Vai demorar isso aí. É uma merda. 144 mil enterrando 7 bilhões? Não, 144 mil tá no céu. Esses se deram bem. Ah, esses aí se deram bem. Aí são chefes, não vão meter a mão na massa. Estão lá, vão rezar e tal, cacete. Aí o que acontece? Eles falam... Daí eles mostravam assim, aquela segura, olha só, hoje não, olha só como é que vai ser legal a terra, olha esse cara brincando com o leão, olha brincando com o boizinho, falei, viu, mas não vai ter carne, não, porque daí você vai estar matando a vida, não vai ter churrasco, não vai, não, mas não vai ter doce, não, mas Deus, cara, não, deixa eu dizer, não ia ter nada na terra, comer mato. É só mato, ou seja, eu ia ter a vida que eu levava em Salto Tararé, cara, é só mato, eu falei, caralho, mas qual que é a graça, eu não quero brincar com o leão, eu quero comer carne de vaca. Você não poder comer churrasco. Cara, que graça tem. Você tá num paraíso. Você é terça, você não pode comer bacon todo dia. Não, isso é só uma puta vantagem, entendeu? Isso. Fala, se você obedecer a Bíblia, você vai viver pra sempre, vai poder comer bacon, você não vai engordar, não vai ter câncer, que agora cara, descobriu que dá câncer. Ah, tudo mas não, você semana vai... que vem já não dá mais. Daí você fala, olha que tem de fruta bonita. Mas tem fruta também na feira ali. Não, e o pior, essa fruta pode ser... um espírita, entendeu? Que encarnou no encarnou a fruta. Nossa, cara. Ou é seja, é uma confusão de religião, meu amigo. Fica complicado, né? Ia ser muito foda os caras reencarnar numa banana, né? Nossa, que vida é essa? O que isso vai fazer? Pum, acabou. Aí reencarna de novo, aí reencarna numa uva. No mosquito. Tempo de vida de meia hora. Imagina imagina um espírito maromba que morre e volta num frango. Cuidado, hein, Alistrondo. Cara, volta, mas quem que definiu as regras então, da reencarnação? Eu não sei as regras, cara. Reencarna, cada um inventa uma coisa. Aí é uma confusão do cacete. E os mormons também. Que uma vez eu vi um episódio do South Park que explicava os mormons, também é uma história, cara. É umas coisas muito absurda, mas é muito louca a história do cara. Que o cara eu tô tentando lembrar a história dos mormons, enfim, é um cara que escreveu um livro, e aí ele chegou pra galera e falou, esse aqui é o livro que Deus me falou, e eu escrevi, isso aqui é a verdadeira religião e tal. Todo mundo, porra, que legal. Era tipo um youtuber, cara, que é basicamente a história de todas as religiões. Então, aí ele fez o livro lá. Aí os caras falaram assim, porra, que legal. É, mas e aí? Começaram a fazer muita pergunta pra ele. E ele falou, caralho, essas aí eu não sei responder. Aí o que ele fez? Ele falou, não, vamos ver no livro. Ele falou, mas isso não tem no livro. Não, mas eu quero saber qual que é a resposta disso aí. Ele falou, pô, eu não sei, vou fazer outro livro. Aí fez outro livro. Né, update, fez um update. Aí livro... falou, Deus fez eu escrever outro livro aqui. Porra, esse aqui é legal. Não, esse aqui, aí aquela pergunta lá, eu já tenho a resposta. Essa aqui, ó, Deus agora respondeu. Porra. Aí falou, mas e essa aqui? Daí falou, puta, esse aqui eu já não sei, velho. Aí já caralho, que difícil. Já o livro de Deus 1.2 já. Eu entendi, eu não lembro direito a história dos mormons. Pelo que eu entendi, ele fez um terceiro livro que você tinha que ter um óculos especial pra ler. Eu acho que isso ninguém conseguia ler o livro. Eu acho que esse filho da puta tava querendo era vender livro. Enfim, era uma puta confusão, não lembro direito. Enfim, era uma outra confusão também. Cada religião é uma confusão. Na minha visão, que era quando eu era pequeno, que eu tava falando e o Luigi me interrompeu, filho da puta. Isso há meia hora atrás, é o seguinte. Tava uns 40 minutos. A minha visão era a seguinte, a pessoa morria, certo? Independente da circunstância e tal, morreu e tal. Pra... É, daí você, pum, subiu. Ou... Não, subiu. Não sei se você sobe. Você vai pra salinha de espera. Salinha de espera. Ok, abriu um portal, eu entrei no portal. Abriu um portal, isso. Abriu um portal, pá, entrou. Uhum. Vai ter um cara lá, né? O que ele vai fazer? Tipo, é uma sala de reunião. Você vai estar numa reunião com um cara, numa sala. Então são vários cubículos com várias salas de reunião. Uma pessoa encarregada e a pessoa que morreu. Ah, então imagina um departamento. Entrevistador aí. E o entrevistado morto. Exatamente, o entrevistador, né? Como se fosse uma entrevista de emprego. Certo. E aí o cara vai falar assim: vai abrir uma planilha no Excel. Vai falar assim: ó, você aqui, ó, Cid Cidoso. Vamos ver aqui. Você já matou 348 formigas na sua vida. Ah, até a contagem. Aí vai falar: menos 338 pontos. Uhum. Você já ajudou 3 velhas a atravessar a rua, mais 3 pontos. Caralho. Você já mas aí atravessar você... a velha da 3 pontos. É a mesma pontuação? Não, eu tô dando um exemplo. Ah, tem não, assim, tem um, assim. Não, tem um algoritmo lá, é o Excel, né? Excel. Se eu chego, se eu chego nessa salinha. Não, o Excel não tá na minha. Se eu chego nessa salinha e o cara abre o Excel, eu acho que eu já tô no inferno. Já tá eu direto. Falei, cara, fudeu, só pela quantidade de formiga que eu já matei na vida. Não, então a ideia é essa: o cara pega prós e contras do que você já fez. Então, se você fez muita ação positiva na sua vida, você ganha uma pontuação grande. Tá. Né? Mas se você fez gameplay, caralho, você vai pra, vai pra baixo. Uhum. Né? Matou muita gente no, de, no Counter-Strike. No Assassin's Creed. Você vai, vai começar. Você respeitou a sua mãe, você vai, perdeu uma pontuação. Tem pontuações que valem muito mais e pontuações que valem vezes muito mais, certo, né? Tipo, certo, sei certo. Lá, você salvou uma pessoa, salvou a vida de uma pessoa. Fez um transplante de rim, entregou pra uma pessoa. Porra, você ganhou uma pontuação foda. Sim, foi uma putação legal. Então é essa, né? No final, de, no final das contas, vai ter um algoritmo ali, vai ter um resultado que se der negativo, meu amigo, você vai pro negativo, você vai pro inferno. Se legal. Der positivo, você vai pro positivo. Se o resultado, se o resultado for um, você somou céu, tudo, positivo. Céu. Um é céu. Mas as chances, é, a chance de dar negativo são grandes também. E celular? Tipo, deu zero. Se der zero? É, você... Aí eu não sei. Aí é naquele cara... momento que a pessoa volta à vida. Tá, de, tá em coma? Ah, ela ah, voltou. Entendeu? Ah. Então é, tem uma parada cardíaca, voltou. É porque não tô tá, sabia que isso faz sentido? Que religião que é essa? Vamos começar a praticar. É a minha religião. Ah, pode ser boa. É a Excel de Deus. Alguma coisa é Excel de Deus. É a Excel de Deus, exato. Muito bom. É a planilha sagrada. E quem são? Excel. E-X-C-E. Olha aí, Excel. Boa. Excel. Uma dúvida que eu fiquei, eu sei que em religiões não é bom ter dúvidas, mas eu fiquei com uma dúvida da tua religião aí. Quem é que, o cara que entrevista, ele viveu alguma vez e morreu e ficou lá? Cara, nunca ou ele foi criado pra isso? Nunca pensei nisso. Ele foi criado pra essa função. Ah, mas Deus tem anjo, pô. Bota esses anjos pra trabalhar. Ah, são os anjos. Os anjos não estão fazendo nada. Não tem sexo, não tem porra nenhuma. Bota pra trabalhar, entrevistar a galera. Minha visão do céu... era essa desde pequeno que eu fiquei pensando. Eu acho que morreu outra coisa, rapidinho. Ah. Você falou agora que eu lembrei que eu falei que eu tinha medo de fantasma vendo outra coisa. Eles não falam que quando tem o anjinho da guarda? Tem o anjinho da guarda. Cara, imagina cada coisa obscena que o teu anjo da guarda já viu, né? Será que ele tava presente quando você perdeu a virgindade? Tava lá. Força, vai. Eu acho que. E aí tem dois anjos da guarda, né? Porque a pessoa tá perdendo a virgindade com uma outra pessoa que também tem um anjo da guarda. É. Caralho, ele fica jogando os dois anjos da guarda ficam ali. Tá metendo, né? Olha lá o que eu tô fazendo. Olha lá. Acho que ele fica jogando Street Fighter, sei lá. Eu lembro que quando eu era moleque, a minha mãe falava que chegava com os 10 anos, ela era assim: ó, com tal ano cai uma asinha do teu anjo da guarda e com outra coisa cai uma asinha do anjo da guarda. Cai uma asa e ele vai embora. Uma parada assim, sabe? Como que ele vai embora sem asa? Anjo da guarda? Fica as casas sempre, porque daí crescia. Eu acho que é. Não sabia disso, não. É a puberdade chegando. É mesmo? Então a gente já tá sem anjo da guarda aqui? Provavelmente a gente tá sem anjo da guarda. E o gato? E o gato que tem 7 vidas, então? 7 anjos da guarda. Puta que pariu. Por que bicho tem mais anjo da guarda do que humano, velho? Por que não tem céu pra bicho? Deve ter. É verdade. Será que não tem, cara? E será que cada gato são 7 espíritos que morreram e ressuscitaram? Cara, a gente tem muitas dúvidas, cara. A gente precisa trazer um padre, um pastor. Vamos trazer o Henrique Cristo pra participar do podcast. Cara, a gente tem muitas dúvidas. Ah, não, não dá pra, porque ele fala muito, velho. Ele fala muito. Ele não responde a tua pergunta. Ele fala muito. Ele fica... Mamãe, no céu tem pão? E morreu. Acho que o conceito que todo mundo tem de céu é que é de pé nas nuvens. Certo. Você pulando de nuvem em nuvem. Perfeito. Uma puta parada sem graça também. Ah, não. Ah, no Mario é legal. Porra, você nunca... Você não assistiu aquele filme da Sandra Bullock lá? Porra, legal pra caralho lá em cima, velho. Fica pulando de nuvem em nuvem. Fica lá... igual a merda. Gravidade, né? É, seria legal mijar na cabeça das pessoas. Se bem naquela altura ia congelar a urina. Não, aí ia virar uma flecha e ia matar as pessoas. Eu ia preferir ir no céu, tipo, de outros planetas. Eu ia exploração espacial. Boa. Ilimitada, porque essa é uma questão boa. Porque se a gente vai pro céu, quando morre, a gente vai pro céu do planeta Terra, ou a gente vai pra um céu de todos os planetas. Ou será que o céu é outro planeta? Ou será tipo, que o céu... Netuno, por exemplo, é o se céu. Um cara for pra Marte, morrer em Marte, ele vai pro pra qual céu? Céu que ele vai? Ou puta, ele vai pro céu de Marte ou ele vai pro céu da Terra? De caramba, passaporte, velho. Os caralho, porque daí fala. Fudeu, como é que ele vai se transferir ele pro céu? Será que eu nunca parei pra pensar mesmo? Se ele morrer em Marte, pra qual inferno ele vai? Pra qual céu ele vai? Aí ele chega no purgatório e é um alien que não entende quem tá ali. Não entende nada. O purgatório de Marte fala: ih, tá com problema, liga pro Deus lá. Fudeu. Deus da Terra. Vai ter que extraditar. Aí o Deus da Terra, o Antônio Fagundes, ele atende o telefone. Assim. Porra, aí é outro problema. Vai ter que extraditar o cara pro céu da Terra. Imagina a confusão. O problemão também seria se fosse fato confirmado que Deus é brasileiro. Ah, não. Aí mas isso talvez explique muita merda que vem acontecendo, né, cara? Pode ser. É verdade. É, porque tem uma discussão, né? Agora que teve o furacão Patrícia, tinha uma discussão no Facebook que era mais ou menos isso, né? Faz muito sentido. Que era o cara falou assim, pô, que Deus proteja todas essas pessoas e tal. E o cara falou assim, porque ele não para o furacão, então? Cara, não é mais fácil, né, cara? Ao invés de proteger todas as milhares de pessoas que estão na rota de colisão do furacão, pô, para o furacão, velho. Ah, eu gosto quando tem 60 pessoas dentro do ônibus. Aí o ônibus capota, morre 59, sobrevive um. Nossa, graças a Deus, ele sobreviveu. Graças a Deus, né? Porque os outros... As histórias cristãs? É verdade. Não, o Luigi falou uma coisa aqui baixinho, que eu não sei se foi pro ar aí ou não, que eu e o Luigi, a gente tem uma fixação grande aí na internet. É que assim, a internet, ela possui várias ramificações underground, que as pessoas não conhecem. É uma deep web, cada um tem uma deep web própria, né? Tem gente que participa de fórum da Sakura Card Capital. Tem, né? Tem. Então, tem. Assim, deixa são deep webs... Deixa eu aqui rapidinho pra vocês não verem mais minha tela. São deep webs específicas, né? Uhum. Eu e o Luigi, a gente tem uma deep web própria, que a gente é fã de histórias cristãs. Histórias que emocionam o povo cristão. Isso, a gente gosta de ver e compartilhar, a gente manda um pro outro aqui. Histórias que ficam rolando em grupos de WhatsApp, em páginas cristãs de Facebook, são histórias emocionantes, né? Ah, são histórias que provam que Deus é um cara muito bom. É, gente boa. É gente boa demais. É. São várias histórias. Conta, você lembra de alguma de cabeça aí? Não, eu gosto de uma que pra mim, assim, tipo, porra, se alguém contasse essa história pra mim, eu ia correr de Deus. Porque assim... Correr de fugir? É, porque eu ia ter medo, se o cara tem coragem de fazer isso, mas presta atenção, como a história é cristã é assim. Peraí, tem que ter uma vinheta. É. Belas histórias cristãs. Então, teve uma vez que a filha chegou assim, mãe, hoje eu vou pra balada, eu gosto de balada, quero ir. E aí meus amigos estão vindo buscar de carro, aí então, a gente então, vai na balada. É uma história recente, é uma história... Recente, tá balada, né? Balada. É uma história de... E aí a mãe, é balada, né? Aí a mãe, filha, o que você vai fazer na balada? Vai beber? Não, eu vou pra balada, eu sou jovem. Né? Tem todo esse lance, ficar, eu sou jovem, eu sou dono dos meus sonhos e tal. E aí chegou o carro lá com os amigos, todo mundo já tava fazendo esquenta no postinho de gasolina, com o tampão do carro. Tocando de casa, assim, pá. É, tocando. Aí chega ela, entrou no carro. Aí ele já tava em quatro pessoas, ele entrou em cinco. Daí lá, a mãe ficou preocupada, falou assim, filha! A mãe tava no posto também, de gasolina? Não, a mãe tava na porta da casa. Ah, tá. É que era na frente do posto. É, que eles pararam pra perguntar. Filha, vão com Deus! Aí o motorista, que já tinha tomado umas no posto de gasolina... Falei assim, só se ele for no porta-mala, porque é aqui que não cabe mais ninguém. Nossa, provocou. Eu imagino Deus uma hora assim, ó, com a mão no queixo, quase dormindo. O que, o que, o que, o que? O que, o que? E os anjos começam a gritar. Os anjos só provocando. Só na rodinha. Ih, olha lá, Deus, olha quem falou. Olha lá, Deus já falou. Peraí, eu ia parar esse furacão, mas não. Agora não. Que queime tudo. Vou falar com esse cara do postinho aqui. Aí ele estava. Ele falou: ah, só se for no porta-malas. E todo mundo, deu risada. Aí seguiu. Quando ele estava voltando da balada, ele deu no meio do encosto. Nossa. O carro amassou, capotou. Meu Deus. Morreu os cinco. Os cinco que estavam no carro. Caralho, morreu todo mundo. Morreu todo mundo. Aí chegou a polícia, chegou a... Tá, quem mexe, a mãe gritando, minha filha. Falei pra você não ir na balada. E aí chegou a perícia e abriu o porta-mala. Vixe Maria, agora? Quando abriu o porta-mala... Ai, meu Deus. Tinha... O quê? Uma caixa de 12 ovos, de uma dúzia de ovos, intacta. Uma dúzia de ovos? Caralho. Intacta no porta-malas. Intacta. Porque velho, ele falou velho. Só se for no porta-malas. Se Deus só se for no porta-malas. Caralho. Caralho. Olha, então, fiquei arrepiado aqui. Pera, não, fiquei arrepiado. Agora minha dúvida é... Deus é uma galinha ou dono de armazém? Deus botou ovos dentro do porta-malas. Será que sim? Moral da história, Deus gosta muito de gemada. Não, essa história, ela circula. É sério. Essa história eu não inventei. Essa não, história não, existe. Não, minha professora de ensino religioso me contava no colégio. Assim, cara, ela vai mudando aos poucos, assim. Ela vai mudando aos pouquinhos. Deus sacrificou cinco jovens. Mas salvou 12 pintinhos. Cara. Mas salvou o café da manhã. Salvou 12 pintinhos. Cinco vidas. Valem 12 como ovos. Que... Ah, mas isso é cara. Pra provar que com Deus não se brinca. Cara, foi uma piada inocente do cara. Ah, não existe não. Piada pô, inocente. Pô, custava Deus ir na porta da mala também. Não existe isso. Piada inocente, pô, não. Deus podia ter pelo menos evitado o acidente. Ele tinha salvo as 5 vidas e a caixa de ovo, né? Podia capotar todo mundo, a galera se ferir pelo menos, né? Não precisa morrer. Precisa morrer. Você quebra o braço, quebra as duas pernas e tal. Deixa daí, dois para a abre o porta-mala e fala, caralho, tinha um ovo aqui. O cara ia falar, caralho, eu não posso brincar com Deus, eu vou espalhar. E ele ia falar, pô, esse ovo não é meu, quem é que botou? Ninguém botou. Ia ficar aquela dúvida no ar. Agora, por que o Lazarento do moleque, tava com uma caixa de ovo na porra. Ah, que drink é esse que ele ia fazer, né? Que porra de drink ele ia fazer com ovo? Esse aí é o mistério da fé. O mistério da fé. Foi pro céu, pelo menos. Acho que não. Tem outra pergunta, tipo, os santos e Deus e Ave Maria, sim, eles querem voltar pra Terra. Eles querem aparecer pra gente de novo, mostrar que a gente existe. De alguma maneira. Só que eles não, tipo, simplesmente aparecem. Não. Sei lá, pro Obama, ou pro Lula, ou pra Dilma. Pro Jornal Nacional. Tipo, troca o canal de todo mundo e fala, galera, eu sou Deus, então me respeita um pouquinho. Me respeita, né, porra? Não, ele aparece num galho de árvore. Ele aparece numa mancha no vidro da janela. Não, ele aparece num pão. Da Dona Bofão. Maria. Aparece no cu do cachorro, não tem aquela... não tem aquela imagem lá? Isso aí, eu não devia ter falado isso, eu provoquei agora. Ai, caralho, como é que eu vou pegar o carro agora? Você apareceu lá, você só olhou a presença de Deus. Não, tá na internet só isso. Tá na internet, não é culpa minha. É culpa do Google. Não, mas tipo... Explode o Google aí. Não, tem uma... Deixa eu contar mais uma história cristã. Eu acho que é. Tem uma boa. Peraí, mais uma vez a vinheta aí. Vai. Belas histórias cristãs. Era uma vez, no quartel-general. o novo soldado, né? Ele era... Qual que era o nome do soldado? Era... Edivaldo é nome de... Edivaldo. Cristiano. O Edivaldo, ele era muito, muito... Tinha muita fé em Deus, né? Religioso, né? Ah. E ele chegou e os caras ficavam tirando sarro dele. O novato do exército. Ele é lá, crentinho, o cara é crente, o cara é de Deus ainda, vamos pro exército, vamos matar, quer saber de Deus. O exército é assim? O Edivaldo, né? Nervoso, Deus, lá, rezava, chegava à noite, né? Comia, antes de comer, fazia oração, os caras tirando sarro lá, vai esfriar a comida, otário. Pesava no dedo no Edivaldo. Exército. E o Edivaldo, pá, aí chegou um dia que o comandante falou assim, esse Edivaldo, é hoje. É hoje? Vou fazer uma pegadinha. Vamos trollar o Edivaldo. Chama o canal Boom aqui, Eu vou mostrar pro Edivaldo como é que com o negócio de Deus. Que Deus, Deus. Deus, o que, Edivaldo? Aí chegou lá no pátio, todo mundo juntou. Ele falou, vou humilhar o Edivaldo. Ele chamou o batalhão inteiro. Ô, batalhão, sentido e tal. E o Edivaldo tá lá, uma mão na Bíblia, outra na testa, fazendo sentido. Aí o sargento falou, Edivaldo, chega aqui. Edivaldo já deu uma tremida. Já deu uma tremida lá. Edivaldo, você vai fazer o seguinte. Tá vendo aquele caminhão? Vai pegar aquele caminhão e vai trazer ele até aqui. Vixe. Aí o Edivaldo, ai, meu Deus. Tinha habilitação, Edivaldo? Ah, Edivaldo... Edivaldo caminhoneiro. Pois é, tinha, né? Acho que tinha, né? Tava no exército, tava com idade, até carteira. Aí todo mundo já começou... Todo mundo sabia, né? E todo mundo já começou a rir. Mas sabia do quê? Sabia. Ah, não pode falar ainda. Aí o Edivaldo foi... Sem spoiler. Tudo, ele ouvia os risos. Ah. Ele ouvia os risos. Galera, chacota. Não, chacota, muita gente chacota. Olha lá, Edivaldo. Edivaldo. O que fizeram nesse caminhão? E aí ele foi chegando perto do caminhão, ele chegou e botou a mão no caminhão e falou assim, Deus, por favor, me ajuda hoje. Aí quando ele entrou... Tá, então o caminhão era Deus, pra Deus. Não, pra ele orou pra Deus. Aí ele entrou no caminhão e deu a partida, pegou o caminhão, chegou... E chegou na frente do batalhão. Quando ele desceu, tava todo mundo de joelho. Pegou o caminhão e andou em linha reta. Quando ele desceu, tava todo mundo de joelho, com as mãos pra cima, orando. Meu Deus do céu. Aí veio o general, veio o tenente e falou, Edivaldo, me apresente quem é esse seu Deus. Ele falou, por quê? Porque ele abriu o motor, o capô. Ah. Porque esse caminhão não tinha motor. Nossa senhora! Caralho! Olha, arrepiei! Velho, agora eu me assustei. Era o Optimus Prime, cara. Deus, o mecânico dos mecânicos. Nossa! Olha essa história. Era o... É de arrepiar. O Edivaldo era o Luciano Gadernal, o caminhoneiro virtual. Cara, o Edivaldo... Dirigiu o caminhão e o batalhão inteiro foi convertido naquele dia. Que loucura. Aí viraram os soldados de Deus. O exército de Deus, não é? O exército de Cristo. Que é uma coisa muito importante mesmo, é Deus conseguir fazer um caminhão funcionar sem motor. Sim. Até que se criou a Terra, por que não vai... Mas por que não faz isso pra sempre? Pra gente não ter poluição, quando entendeu? O avião tá caindo, por que não faz o motor funcionar? É, não tem poluição, não tem acidente. É que o motor de caminhão não funciona no avião, né? Então, por isso que eu não entendi. Ele só estudou mecânica automobilística. Qual que é o sentido dessas histórias cristãs, assim? Tipo, onde que eles querem chegar? Qual que é o ponto? O que eles querem provar? Cara, eu acho que o ponto é... Endoidar a galera, porque essas histórias são muito loucas. Mamãe, no céu tem pão? Não. E morreu. Inclusive, existem algumas histórias cristãs, belas histórias cristãs, já tem a sua própria. A gente devia montar uma fanpage pra ir, compartilhando. É porque as pessoas acham que a gente tá inventando. Não, isso aí, isso aí rola, grupo de WhatsApp, rola um monte. Tenho certeza que vários ouvintes aí tão, já receberam isso. Tá no WhatsApp, já estão pensando, já estão lembrando do grupo da família, as histórias cristãs. Eu aposto, receberam. Inclusive, que tem muitos ouvintes anotando essa história pra mandar no grupo. Pra mandar da família. No grupo, o cara. Sim, tá fazendo a redação ali. Tá ouvindo e tá transcrevendo. E tudo mais. E algumas dessas histórias, acredite se quiser, se passam nos dias de hoje. Ah, tem histórias atuais. Tem umas histórias atuais. Prova de que Deus tá atuando até hoje. Mas, né? Sim, teve. Não uma parou. Que o Luiz me mandou ontem, que eu fiquei chocado. Eu fiquei chocado. Essa conversa com os jovens. Não, é pro jovem abrir a mente do jovem. É abrir a cabeça do jovem. O jovem tá perdido, né, cara? Precisa de um rumo na vida, precisa entender. Com certeza. Você pode contar essa também, Luiz? Deixa eu fazer a vinheta aqui. Ah, essa é bonita, vai. Belas histórias cristãs. Era um casal e tal, e o pai era muito religioso, queria levar o filho pra igreja e tal, mas a mãe, ela era ateia, né? Era ateia. Zombava e tal. Acabou que, por causa das diversidades da vida, eles acabaram se separando, né? Só que a mãe conseguiu ficar com a guarda do molequinho, né? E o molequinho foi crescendo, tinha saudade do pai, né? Não via, ela não deixava o moleque ver o pai. Puta, que história triste. E aí um dia ele fica, mãe, deixa eu ver meu pai. Não, não vai ver teu pai, que esse pai teu só quer ensinar esse negócio de igreja, de bíblia, quer que você fique... Ah, o pai é muito bom. É, e a mãe não gostava. E a mãe era ateia. É. E essa aqui é negócio de bíblia, quer que você fique de terninho aí, em missa, pagando dinheiro pra pastor, pra padre, mãe, molequinho. Nossa, mãe, eu quero conhecer o poder de Deus. Não vai, então. Não vai. E aí, não, né, um dia ela tá cansada, né, e ele lá enchendo o saco, daí ela falou, moleque. Puta moleque chato. Liga esse computador aí e chama o teu pai aí no sei lá, Facebook, né, eu não lembro. Sim. Qual que era a rede social. Entra aí e conversa com ele. Mas no Face Glória? No Face Glória. Pode, pode ser. No Face Glória aí, mano. Não, tem a rede, eu não sei se é Facebook, Orkut, sei lá. É. Aí entra aí e conversa com ele, se ele te responder, se ele falar que sim, você pode ir morar com ele. Tô cansado. Até que enfim. Pô, moleque, insistiu, conseguiu. Né? Abriu a mente. Aí, pá, a mãe saiu, deu as costas, daqui a pouco foi lá na cozinha e tal, quando ela, guri chorando, gritando, mãe, não aceitou. Ué, como assim? Aí a mãe foi correndo, né? A hora que ela olhou, ela também caiu de joelhos em terra, ergueu a mão pro céu e começou a gritar. Ser Deus. Ué, por quê? Aí ela dele falou: ele falou, que você tá chorando, mamãe? Só eu não gosto que o pai vê me ver. O Luiz tá chorando que de você. O pai falou que falou que não, falou que sim. O Luiz tá emocionado. O que que ela falou pro moleque? Mano, cara. Fala! Eu tô curioso. Ela caiu de joelho, começou a chorar, do moleque falou, que foi, mãe? Não é pra me ver meu pai, não. O Luiz chega perto do fim da história, e se emociona. Eu quero saber... Ah, meu Deus do céu! O que ela falou, menino? Ela falou assim, não, filho, é que semana passada eu cortei. O que que ela cortou? Socorro! O que tá acontecendo? Não, aí ela veio correndo, se ajoelhou e ergueu as mãos em glória. Daí o moleque falou: que ela começou a chorar. Aí o moleque falou assim: que foi, mãe? Que foi? Não é pra me ver meu pai? Não era isso que o convidado dela falou: não, filho. É que semana passada eu cortei o Netcombo, né? Ah, Deus é maravilhoso, cara. Ai, não era pra funcionar na internet. Ai, cara. É, são histórias muito atuais. Cara, aí vai ver, tipo, só conectou no Wi-Fi do vizinho, assim. Ele tinha a senha do Wi-Fi do vizinho salva. O vizinho tava aberto. Ai, pior que eu falo, gente, explícita. Eu cortei o Netcombo. Cara, Deus é demais. Ai, meu Deus, não chega, não aguento. Muito bom, muito bom. E esse foi mais um Não Ovo, Teoria Não Ovo, né? Pra você refletir um pouco sobre o céu. Não chegamos a conclusão nenhuma no final da céu. Apenas que o céu é um lugar muito confuso. Sim. Se você tiver também uma teoria sobre como você acha que é o céu, ou tiver uma linda história cristã, você pode mandar pra gente aí, né? Se por acaso a mãe não tiver cancelado o Netcombo também. Porque aí, se a mãe cancelou o Netcombo, acabou. Aí tem que ter muita fé. Aí é só uma oração pra você mandar no Twitter, @NãoOvo, ou então no Facebook, @NãoOvo. Sim. E até a próxima, pessoal. Se Deus quiser. Amém. Se Deus quiser.